Eis o Senhor, a voz que clama. No vale do filho de Hainom, ele me chama. Ouvi, ó reis, a palavra que vem de um povo que ao Senhor não tem mais também. Quebrará como o vaso do oleiro este povo que esqueceu o teu amor verdadeiro e a cidade que um dia foi teu altar. Agora clama por ti, Senhor, vem nos restaurar. O sangue inocente clama da terra por deuses estranhos, a alma se aferra. Mas em tua graça, Senhor, há perdão. Restaura o nosso coração, traz-nos a salvação. Ó, quebrarás como o vaso este povo que esqueceu o teu amor verdadeiro e a cidade que um dia foi teu altar. Agora clama por ti, Senhor, vem nos restaurar. E que cada passo que eu der seja em ti, Senhor, meu viver. Que as vozes que sou este povo que esqueceu o teu amor verdadeiro e a cidade que um dia foi teu altar. Agora clama por ti, Senhor, vem nos restaurar. Português e Worship.